A lei de Deus é proporcional ao nosso adiantamento. Ele não nos colocaria leis que não conhecemos, mas somente somos responsáveis por aquilo que já temos consciência e que temos condição de realizar. A Nazareno, nós vamos ter que fazer um grande esforço, então, porque nós temos que ser igual a Chico Xavier. Não, meus amigos, nós não temos que ser iguais a Chico. Estamos muito distantes de Chico Xavier. Me perdoem falar isso. Mas o nosso orgulho vai querer que sejamos iguais a ele. Nós não seremos jamais iguais a Chico. Vamos ser espíritos puros, sim, mas cada um com as suas individualidades, com os talentos que o Pai lhe confiou, mas não iguais a Chico. Wanderlei Pereira, palestrante de Fortaleza, quando fala sobre Chico Xavier, nos traz uma foto onde tem Chico sorrindo, tomando café. Ele mostra a foto na palestra e as pessoas não entendem, ficam olhando, o que foi? Chico gostava de tomar café? E ele diz, não, meus amigos, tem um detalhe nessa foto. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã, depois de atender durante 30 horas, ininterruptamente, a multidão no centro espírita. Chico está tomando café e sorrindo. Era o contentamento em servir. Eu, pelo menos, estou muito longe disso. Então, nós temos essa humildade também, que vai nos ajudar a não permitir que o orgulho nos faça sentir o remorso, a cobrança, o perfeccionismo, o puritanismo, a hipocrisia que o Cristo tanto combateu, para termos uma condição melhor no mundo espiritual. E queremos aqui, para encerrar, perguntar a vocês, quem aqui tem medo de ir para o umbral? Umbral é a palavra que os espíritas utilizamos para designar o inferno, entre aspas, não eterno, as regiões menos felizes no mundo espiritual. Quem tem medo aqui de ir para o umbral, por favor, levante a mão. Pessoal, vocês não têm medo de ir para o umbral, não? Eu morri de medo de ir para o umbral. Ou é porque vocês já estão conformados que vão? Nós vamos tirar o medo aqui de todo mundo para o umbral, tá certo? Frederico Menezes, um palestrante de Pernambuco, e esteve em Fortaleza e tirou completamente o nosso medo de ir para o umbral. Aliás, se eu desencarnasse alguns anos atrás, eu certamente iria para o umbral. Porque eu ia chegar do lado de lá, naquela escuridão, ia procurar uma pedra, diz que tem umas pedras por lá também, não é? Ia me encostar lá e ficar chorando, lamentando todo o bem que eu tinha condição de fazer e não fiz. Aliás, é o maior remorso dos espíritos, nos diz Chico Xavier e vários médiuns, é lamentarem o tempo perdido aqui na Terra, de não terem poder feito um pouco mais. Os pacientes terminais, em pesquisas do Dr. Raymond Moody Jr., da Dra. Elizabeth Kubler-Ross, eles lamentam não poder ter amado mais, ter dito aos seus familiares o quanto os amavam. Então, digamos hoje ao nosso papai, à nossa mãezinha. O pai às vezes é durão, ele vai fazer de conta que não está gostando, mas ele adora. Quem não gosta de ouvir dizer que aquela pessoa nos ama? Então, eu iria ficar lá chorando, lamentando, por que eu não atendi o convite da nossa irmã Heloísa de ajudar lá na casa Chico Xavier? Porque eu não escutei o convite da nossa irmã Marilene, do nosso irmão Tito? Ia ficar lá chorando, chorando, décadas, séculos talvez. Os espíritos bons iam lá estar ao meu lado e o meu padrão vibratório tão inferior que eu não iria conseguir percebê-los. Mas Frederico Menezes tirou completamente meu medo de ir para o umbral. Ele disse, pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. E todo mundo ficou perguntando, mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vamos encontrar todo mundo lá. Os amigos, os companheiros, até da casa espírita, vamos olhar assim, mas Heloísa, você aqui, disse, é meu amigo também, fazer o quê? Fulano e tal, encontrar os amigos. E quando encontrar aquela pessoa complicada, aquela sogra ou aquela nora, porque também tem umas noras terríveis, não é? A gente vai dizer assim, ah, você, eu tinha certeza que vinha para cá, não é? Então vai ser aquela alegria reencontrar os amigos, por que vamos ficar aflitos? E vamos ajudar. Eu já pedi lá em casa, quando eu desencarnar, eu quero que na hora que vocês forem me colocar no cartão, coloquem uma placa, um crachá escrito trabalhador. Para quando eu chegar lá no umbral, que o pessoal olhar para mim e diz, mas Nazareno, até você aqui no umbral, eu vou dizer, é, mas estou a trabalho. E vamos organizar o quê? Estudo evangélico.